Eu acho que a obra mede-se muito mais naquilo que se faz pelas pessoas, porque é para isso que os políticos servem, que deve ser para servir as pessoas. E por isso esta bandeira, este reconhecimento, contra a visão de alguns, mas com políticas certas deste Executivo nesta área social, e por isso, em relação às famílias, nós hoje orgulhamos-nos de ser, e de certeza, como disse o Dr. José Francisco Rolo, esta bandeira traz-nos um conjunto de responsabilidades, que é um conjunto de manter as medidas, mas lançarmos mais algumas, como ainda teremos hoje a oportunidade de apreciar o projeto da Casa Digna, que teremos de continuar nesta via, porque é a via de servir as pessoas.